poder me derrotar, encher de golpes pra me detonar. Você só conseguiu um knockdown, você zombou da minha condição. Pra geral, o mais bizarro é que eu me levantei, me enchi de punch e te encarei. Lembrei daquele que é maior em mim, cinturão.